Eu preciso de você, você de mim. Para que ficar medindo nossas forças? Se sabemos que esse amor não vai ter fim, sou tipo do latino-americano. E precisa de um colo de mulher. Tô sentindo muito, muito a sua falta. Vê se para de fingir que não me quer. Todo amor tem sol e chuva, tem tristeza e alegria. Tá na hora de esquecer e perdoar. Meu amor, fala a verdade, você também tem saudade. Tô sentindo no seu jeito de me olhar. Água que está linda de beber mata minha sede. Tô doidinho pra cair na sua rede. Minha vida, meu amor, meu bem querer. Acontece, me incendia. Quero mais me prender na sua teia. Minha vida, meu amor, meu bem querer. Sou o tipo do latino-americano. Que precisa de um colo de mulher. Tô sentindo muito, muito a sua falta. Vê se para de fingir que não me quer. Todo amor tem sol e chuva, tem tristeza e alegria. Tá na hora de esquecer e perdoar. Meu amor, fala a verdade, você também tem saudade. Tô sentindo no seu jeito de me olhar. Água cristalina de beber mata minha sede. Tô doidinho pra cair na sua rede. Minha vida, meu amor, meu bem querer. Fogo da paixão que me acontece e me incendeia. Quero mais me prender na sua teia. Minha vida, meu amor, meu bem querer. Quero mais me prender na sua teia. Minha vida, meu amor, meu bem querer. Fogo da paixão que me acontece e me incendeia. Quero mais me prender na sua teia. Minha vida, meu amor, meu bem querer. De e banda, Basinho, volume 4, tocando todos os ritmos ao vivo.